Moisés chamou, Arão se achegou, um bezerro, um carneiro, o altar se preparou. Sangue derramado, expiação fez, diante do Senhor, o povo em sua vez. A glória do Senhor se manifestou, fogo do céu o sacrifício aceitou. Louvamos a Ti com corações a se render. Na presença do Altíssimo, vamos nos prostrar e ver. O bode trazido por nós, ele morreu. O holocausto subindo, a fumaça ao céu. Arão abençoou, as mãos levantou. A graça e a paz sobre nós derramou. A glória do Senhor se manifestou, fogo do céu sacrifício aceitou. Louvamos a Ti com corações a se render. Na presença do Altíssimo, vamos nos prostrar e ver. Queremos Te adorar com cada sacrifício, nosso ser entregar. Que o Teu fogo venha e consuma em nós. Te rendemos louvor sempre, ó Pai, a Ti só. Toda a congregação em júbilo dançou, caiu sobre os rostos, a glória se revelou. O povo unido em um só coração, louvamos ao Senhor em adoração. A glória do Senhor se manifestou, fogo do céu, sacrifício aceitou. Louvamos a Ti com corações a se render. Na presença do Altíssimo, vamos nos prostrar e ver. Na tenda da congregação a paz chegou. A glória Senhor em nós se instalou. Com gratidão seguimos Teu caminho, ó Deus de amor, sempre em Ti nos encontramos. A glória do Senhor se manifestou, fogo do Altíssimo, vamos nos prostrar e ver. Na tenda da congregação a paz chegou, a glória do Senhor em nós se instalou. Com gratidão seguimos Teu caminho, ó Deus de amor, sempre em Ti nos encontramos.